por você me apaixonei. Você é tudo que eu sonhei pra mim. Assim como o sol você surgiu, o vento te trouxe até a mim. Nossa história é linda como um livro de amor. Amanda Santos, você é minha vida, um presente de Deus. Amanda Santos, te tenho em meus braços, meu amor. Ouvir a voz acalma o meu coração. Nunca vou te perder, Amanda Santos e Charles Eletro. Banda Anjos do Eletro é sucesso. Olhando as estrelas eu te vi, logo por você me apaixonei. Você é tudo que eu sonhei pra mim. Assim como o sol você surgiu, o vento te trouxe até a mim. Nossa história é linda como um livro de amor. Amanda Santos, você é minha vida, um presente de Deus. Amanda Santos, te tenho em meus braços, meu amor. Amanda Santos, você é minha vida.